can crack. Rejeita, pois seu sangue lembra sua cruz. Esse amigo ajuda, liberta e cura, livra da angústia o teu coração.